Aqui não é o inferno, mas você vai conhecê-lo. Eu vou te apresentar onde é só dor e desespero. Choro e ranger de dente, cheiro de enxofre, cheiro de cadáver e de carne podre. No juízo final, onde muitos vão ser jogados no lago de fogo eternamente carbonizados. Vão te torturar, defecar na sua cara. Aí vai ser tarde pra você lembrar de minhas palavras. Vai ser destruído o seu sistema imunológico com vírus, verme, ser respirando com gás tóxico. Seja objetivo, faça uma análise. Você quer passar a eternidade fazendo parte de um massacre? Se a morte parece o fim para você, então comece a imaginar como no inferno isso vai ser. O diabo veio no voo rasante, tipo um abutre. O inferno é a privada, você quer seu estrume? Em pecador, em pecador, arrependa-se, venha para os braços do Senhor. Em pecador, em pecador, arrependa-se. Em pecador, em pecador, arrependa-se, venha para os braços do Senhor. Em pecador, em pecador, arrependa-se. Muitas chamas de fogo saem de dentro do seu crânio. Uma terrível atmosfera, um holocausto desumano. Almas desesperadas dando berros e gritos, tendo a pele corroída por uma chama de maçarico. Tormentos humanos em decomposição, Satanás da gargalhada porque isso te dá emoção. Não tem como se esconder, aqui não é metrópole. Quanto mais você foge, muito mais você sofre. É um shopping de horrores e você é o manequim. Aqui não tem só mamãe, você vai sofrer sozinho. A trilha sonora do inferno é amargura. Aqui não tem sepultura, é só pânico e angústia. Muitas almas querendo voltar pra terra. Acredite, para avisar pras famílias que o inferno existe. Pode acreditar, isto não é um pesadelo. O pior tá por vir, ainda é só o começo. Em pecador, em pecador, arrependa-se, venha para os braços do Senhor. Em pecador, em pecador, arrependa-se. Em pecador, em pecador, arrependa-se, venha para os braços do Senhor. Em pecador, em pecador, arrependa-se. Tem uma sala de tortura preparada pra quem achou que Jesus era piada ou conto de fadas. Satanás cometendo atrocidades. Seu esporte preferido é seu fanático selvagem. Com uma serra elétrica ele faz ao top, se adilacerando sua pele, te ver sofrendo é o que importa. Estupros torturando seu psico mental. Ele é um doente psicopata e cada vez mais brutal. Tem um ciclo de diversão do diabo, onde humanos são mutilados e os seus corpos despedaçados. E pra quem zoou, blasfemou, deu risada, vão lembrar de Cristo quando for a principal cobaia. Não queira ir pro inferno, tenha seu nome escrito no livro da vida ou estará perdido. Coloque-se de joelho agora, pecador, arrependa-se pra morar com o Senhor. Em pecador, em pecador, arrependa-se, venha para os braços do Senhor. Em pecador, em pecador, arrependa-se. Em pecador, em pecador, arrependa-se, venha para os braços do Senhor. Em pecador, em pecador, arrependa-se.